625, bom dia, está em contato radar, agora você adianta a milésima de Salvador, proa de Bonfe, para a chegada Bonfe, e reporte no ideal de descida. Ele está no ideal de descida, alguma chance de voar a proa de Pelô ou Duna? 625, está autorizada a proa de Pelô, descida até 4.000 pés, o ajuste no 012. Pelô, 4.000, 1.0, 1.2, muito obrigado. Center 6225, pequeno desvio à esquerda para evitar uma aprovação. Caminhão 225, após desvio e reassumo a navegação na cidade de Duna, você para 2010, está autorizado o final ILS e reporte estabilizado. Duna 2000, reportará, muito obrigado. Controle Salvador, gol 9040, cruza 210 e descida para 160. 040, aciona identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4010, ajuste no 013. Chegada Bonf, descendo para 4010, com 1013, 9040. Olha, 6225, informa agora o QNH padrão no 013. No 013, obrigado. Vai estabilizar aí mais um minutinho. Isso aí tem referências de Zóis com Paulo? São Sais. Qual externo? E tem referência de usuários com Paulo? Afirmativo. Cruzado externo e 1700, o assinamento 285. 1700, formará. LS, chamé 6225. Chamé 6225, chamé a torre 1895. 1895, até já. Torre, bom dia, 6225, ILS. 6225, bom dia, cheque trem, autorizado, pista, correção, autorizado, pouso, pista na zero, vento calmo, informo, pista molhada. Passei, travou, livre pouso, 910, chegar 6225. 9040, desça para 2010, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado ao final ILS. 9040. Solo 26, na minha escuta, libera a direita, segue via alfa, mantém antes da Juliette. Na sua escuta, via alfa, mantém sua Juliette, informa 10 a 12 nós de cauda na aproximação e na curta, ok? Grato, 225. Prossiga. Solicito autorização de reboque da posição 7 do pátio 1 para a remota 12 do pátio 1. da Juliet, 6225. 225, mantenha a posição. Mantenha alguma previsão? 225, agora Juliette, portão 5, bate para inscrição. Direto para a posição número 5, obrigado. Gol sexo do Itango no 7, autorizado o início do reboque. Reporta parqueado na remota 1-2 do pátio principal. Ok, é que vocês estão iniciando o reboque, obrigado. Salvador, TAM 3171, 340 Guarulhos. 31971, bom dia. Pronto, Fábio? Pronto. 31971, autorizado Guarulhos, via Pesoluna 0, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5101. Controle 119.35. Rodar 3-0 para Guarulhos, decola da 10, curva direita. Zael Leda Módiva, upper do 1-0. Segue plano do voo, 5-1-0-1 transponde, 119.35. Controle Salvador, tanto 171. 3171, no cotejamento correto no 612, reporta pronto. Pronto. Aeroporto 71, para o feedback acionamento, chama 1121.9. Chamarada. Solo Salvador, Golf X-Ray Tango, reporta sempre de reporte. Gente, Golf X-Ray Tango, bom dia. Bom dia, obrigado. Utilizado 9040. O 9040 chega à torre em 1895. 1895. Salvador, o Gol 9040 está passando Índia Serra, baixado travado com a pista vista. 9040, bom dia, autorizado pouso, pista na zero, vento calmo. Livre pouso, pro Gol 9040. Solo 3-8, direito, 1-2-1, decimal 9. 9-0, 4-0. Solo, Salvador, boa. Bom dia, 9-0, 4-0. Boa, 9-0, 4-0, bom dia, chamante da Juliette. Da Juliette, 9-0, 4-0. A3171 pronto para ataque com 220 a bordo, alterna galeão, 3 horas e 40 de autonomia. 220 a bordo, 6 e 40 galeão, alternativa? Alternativa é o galeão. Bem, se livre táxi até o ponto de espera, partiu no Índia, quando lá torre. 1-1-1-8-2-9-5, ajustando a 013. Eu gostaria de confirmar se tem 220 a bordo. Afirmativo, 220 a bordo e autonomia de 3 horas e 40, e não 6 horas e 40. Gente, obrigado. O 9040 após a passagem do tráfego da TAM, à frente, Juliette, portão 07. Gente, após a... após o TAM, para o 07, igual 9040. Bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Gente, autorizado 500 pés, comprou o WIS, coordenação com a torre. Acione 0137 no transponder, controle 119.35. O Papa Romeu, Tango Índia Bravo, com a voz. Dia Bravo, corteje o transponder, por gentileza. Quantos pés em altitude? Livre acionar, chama para a decolagem, tamo Dia Bravo. Tamo Dia Bravo, por gentileza, poderia confirmar, não? Tamo Dia Bravo. Livre acionar, chama para a decolagem. Tá, 3171.0, tá 1-0 pronto. Tá, 3171, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento, calmo. Alinhar e decolar 1-0, bom dia. Tá, Salvador, bom dia, Oxanar 629. Quem me chamou, Salvador? Oxanar 629. Bom dia, Francisco, Oxenor 621. É, por gentileza, a saída prevista para o galeão? Galeão Irume. Confirme? Dael Leda Irume. Dael Leda Irume, graças. Bom dia, São 31, 7 horas. 31, 7 horas, bom dia, contato radar. Rua para o nível 320, direto Leda. 320, direto Leda, 31, 7 horas, obrigado. Pequeno desvio direito até 3 horas, 7 horas. Eu desvio, 7 horas. O 3171, no centro solicita que após desvios, reassuma a navegação na Pura Diognase. Após desvio, voa Ognave 3071, obrigado. Siga, Tamilha Bravo. Tamilha Bravo, reporta fora do solo. Tamilha Bravo segue com proa Whisky, chama o controle 1-19 decimal 35, morro. Bravo, obrigado. Posso ficar o controle? Eu vim de abraço para sair em condições visuais aqui em 510, o ajuste em Salvador, 1013. 1013, 510, não. 3171. Pode formar mais quantas milhas nessa prova? Mais 5 milhas, 3171. Obrigada. Autoriza no meu pé o cruzamento da Bahia? Autorizado no meu. Meu pé, tá. 3171, chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1. 251, 3171. Salvador, Oceaner 629. Bom dia, Oceaner 629, prossiga. Se possível, autorização para o Galeão, grato. Do Galeão, aprovado 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irume, rota novembro 857, Monço, conforme rota. Acione 5112 no transponder, controle opere 1119, decimal 35, só confirme, está no gate 05. Gate 03, senhorita. Sim, a senhora acabou de colocar aqui no sistema. O centro está no 03, corteja de informações, por gentileza. Positivo, então foi autorizado 360, 310, curva direita, Natael, Leda, Ilúmia, senhor Vengor, 57, Moço. Transponder 512 e o controle de 35. 5112 com curva direita, confere, chame pronto no portal 3. Chamando. A Avenida Brava vai se afastar quantas milhas? Quatro mais. A Brava tem sobrevoo de São Paulo e todos os anos. Exército, estou autorizado a frequência livre, reporte para o regresso, Tangue de Brava. Salvador, bom dia, papapá, Serra Quilo Delta. Papapá, Serra Quilo Delta, bom dia, senhor, identificação. Se tiver condições, vou direto Duna, desça para 3 mil pés ou ajuste no 013. Vim para 2 mil pés, direto Duna e 1013. Duna 9199, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Preparei-se autorizado, autorizado final INS, gol 9119.